Eu e você, queridos, nós somos chamados a, nessa vocação, a não pensar muito em nós. Nós temos que pensar no outro. Nós temos agora que focar o outro. E Paulo culmina isso tudo dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em Cristo, que é o nosso cabeça. E eu fui lá ver o que é verdade. Tem duas palavras mais comumente usadas por verdade no Novo Testamento. Uma delas é aquela amém. Amém é uma palavra universal, né? Então, Jesus, nas parábolas, quando dizia assim, em verdade vos digo, ele usava a palavra amém. Amém, amém. Ou seja, é verdade, é verdade. E tem uma outra palavra que é aletheia, que é bastante usada. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa verdade plena, absoluta, sem mudança. Então, querido, eu vim hoje à noite para dizer para você e para me lembrar a mim mesmo, a mim e a minha casa, que apesar da gente estar vivendo nessa lama, existe uma verdade imutável. E é nela que nós precisamos de andar. Esta verdade que nós precisamos de conhecer, essa verdade que nós precisamos experimentar, e é ela que nós precisamos perseguir. Paulo diz, seguindo a verdade. Mas eu achei curioso, porque não existe no grego seguir. Ele pega a palavra aletheia e transforma ela num verbo, que dá a noção de continuidade. Então, isso não existe no português. Ou então, alguém me ajude aí, está cheio de gente graduada, um monte de advogado aqui, me ajuda aí. Então, seria assim, verdadando em amor, ele está dizendo, seguindo a verdade. Então, foi uma maneira para transformar aquele termo no grego para a nossa realidade, para ser entendido pelo português. Então, no inglês, está lá holding the truth, ou seja, abraçando a verdade, doing the truth, ou seja, fazendo a verdade, speaking the truth. Falando a verdade, não tem uma língua que traduz perfeitamente aquilo que o grego fala conosco. E desculpa aí minha língua, que mal falo português. Glória a Deus, minhas meninas chegaram. Então, queridos, a palavra de Deus chama a mim e a você a nos revestirmos da verdade. A falar a verdade, a fazer a verdade, a manifestar a verdade. Ou seja, traduzir a verdade para este mundo maluco. Eu achei um texto, que você me perdoe aí, se vai te causar transtorno, mas eu quero que você abra comigo lá em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 10. O que é viver essa verdade? Sociedade ocidental está pronta. É uma terra fértil para o Islã. Parecendo que eu estou lutando pelo concorrente, né? Sociedade ocidental, querido, está pronta para o Islã. Sabe por quê? Porque nós perdemos o senso de limite. Nós perdemos o senso de verdade. Nós perdemos o rumo. Sociedade ocidental já não tem mais história. Nós estamos que nem aquele náufrago. Que na hora da confusão lá de madrugada, vento para cá, onda para lá, bateu a cabeça num pau e acordou no outro dia numa ilha deserta. E não sabe quem é, nem de onde vem. Sociedade, estamos perdidos. Estamos todo mundo buscando algo que faça sentido. Precisando de limites. Precisando de paz. As nossas leis liberam o limite. Não põem limite em ninguém. A impunidade é algo que nos agride até mais do que os pecados que são feitos. Então eu queria que você abrisse comigo aí em 1 João capítulo 3, verso 10. E algumas vezes a gente lê o apóstolo João e acha o João assim, um apóstolo amoroso, contemplativo. Você pensa que ele é um monge, né? Você pensa que ele é assim, um vozinho, né? Filhinhos, eu vos escrevo e tal. Mas não tem nada disso. Você vai ver agora. Verso 10, João fala para nós assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Eu acho incrível o que João fala aqui, nisto. Ele fecha a questão. Você quer saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? É só você olhar quem pratica justiça e quem ama seu irmão. Se nós formos medir a nossa igreja, a nossa conduta, por algumas expressões que o apóstolo João diz na sua primeira carta, nós vamos ter que, no mínimo, parar e repensar nossas condutas. E o que é justiça, querido? A palavra justiça poderia caber muito bem aqui: integridade de caráter, coerência dos sentimentos, dos pensamentos e das ações. Então, todo aquele que não tem coerência, ele não está falando que não tem pecado. Ele está falando de uma vida coerente com a mensagem do Evangelho, porque ele está escrevendo para a igreja. Ele está pedindo de nós integridade, vidas transparentes, pessoas profundamente comprometidas com Deus até o ponto de mudarem a si mesmas. Queridos, eu fico preocupado comigo. E aquele que não ama ao seu irmão? Ele coloca duas questões no mesmo padrão, no mesmo nível. Você precisa amar o seu irmão e você precisa ser íntegro. Você, dessa forma, você sabe. E quando ele fala, nisto são manifestos. Manifesto, querido, é evidenciado. É dessa forma que serão reconhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que ama seu irmão e aquele que é íntegro com a mensagem do Evangelho. E ele continua e diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João está dizendo, que mensagem que é essa, meu irmão? Naquele momento, a igreja cristã ainda era como que uma linha do judaísmo. Agora ele vem aqui e fala, a mensagem, no singular. Ele pega toda a Torá, ele pega todos os preceitos, todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus falou no passado e junta num pacote só e falou assim, a mensagem que ouviste é essa, amem uns aos outros. Lembra-nos Jesus, João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. João 13, 34, Jesus está pegando toda a lei, toda a revelação, colocando dentro de um balaio e virou assim, galera, quer saber? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? Eu vos amei. E João continua, verso 12, acompanha comigo aí. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão, justas. Querido, eu fico encafifado com esse texto. Meu Deus do céu, eu tenho que amar o meu irmão, mas não no padrão de Caim. que pertencia ao diabo, e por isso ele assassinou seu irmão. Querido, quem era Caim? E ele assassinou quem? Abel. E eles eram filhos de quem? Caim e Abel eram filhos de quem? De Adão e Eva. De Adão e Eva. E por que Caim matou a Abel? Inveja. Será? Inveja. Não sei. A palavra de Deus diz que Deus se agradou. Não, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se liga primeiro nas coisas, Deus olha primeiro para o coração do homem. Deus se agradou de Abel e, por isso, recebeu a sua oferta. De Caim, porém, não se agradou Deus. Querido, as coisas estão ocultas. As realidades ocultas são mais importantes para Deus do que as tangíveis. Deus não se emociona com a nossa aparência. Deus não fica encantado com o nosso perfume, com a nossa eloquência. Isso não vale nada para Deus. E depois de um certo tempo, nem os cônjuges. Se é que nós já estamos indo para onde nós queremos.